É daquele jeito vagabundo, vai vendo. Se liga aí, maluco, sente o drama. É, dance hall, ragamuffin, original style. Na casa. Missão impossível, nem 007, nem Daniel Sam, muito menos seu mestre. Nem cowboy de filme de faroeste, ninguém passou no teste, não aguentaram o back. Nem missão impossível, nem 007, nem Daniel Sam, muito menos seu mestre. Nem cowboy de filme de faroeste, ninguém passou no teste, não aguentaram o back. Essa é a febre, o vício que domina, contaminando na levada e no peso da batida. A ganja é mais forte que uma pedra de kriptonita. Seja bem-vindo a essa viagem futurista. Segure se sacode forte como um dreadlock. Original style já fora de estoque. Atitude positiva na ativa sem envolve. Mas comigo ninguém pode, nem tropa de choque. Os maloqueiros tudo no mudão, fazendo meditação só na vaporização. 24 horas sem interrupção, rumo a Monte Sião, guiados pelo leão. Segura essa pancada, sente o grau do efeito. Soldados de zumbi, os aliados guerreiros. Se tivessem direito a 3 pedidos pro gênio, o bagulho, a seda e uma mala de dinheiro. Nem missão impossível, nem 007, nem Daniel Sam, muito menos seu mestre. Nem cowboy de filme de faroeste, ninguém passou no teste, não aguentaram o back. Nem missão impossível, nem 007, nem Daniel Sam, muito menos seu mestre. Nem cowboy de filme de faroeste, ninguém passou no teste, não aguentaram o back. A verdinha não é tudo, mas é 100%. Se você acha isso, pode virar prisioneiro. Por isso nunca desisto e luto pelos meus direitos. E quem tá nessa também pode ir acendendo o isqueiro. Ya, ya, ya, ya, ya. Já tá rolando bujicho, blá, blá, blá. Quem é esse maluco que tá fim de esculachar? Acho que o nome é Jimmy Love, já vou verificar. E a Babilônia quer me grampear. Não tem um cartel na Colômbia. O objetivo é revolucionar, mostrando a verdade camuflada pros sararás. Já já vai nos libertar do cativeiro. Vou estourar uma bomba junto com meus companheiros. Pela atmosfera vai se espalhando o cheiro da cannabis. A número 1 no mundo inteiro. Nem missão impossível, nem 007, nem Daniel Sam, muito menos seu mestre. Nem cowboy de filme de faroeste, ninguém passou no teste, não aguentaram o back. Nem missão impossível, nem 007, nem Daniel Sam, muito menos seu mestre. Nem cowboy de filme de faroeste, ninguém passou no teste, não aguentaram o back. Ananana ganja, ananana ganja, ananana ganja. Segure se sacode forte como um dreadlock. Original style já fora de estoque. Atitude positiva na ativa sem hip-hop. Mas comigo ninguém pode, nem tropa de choque. Os maloqueiros tudo no mudão, fazendo meditação só na vaporização. 24 horas sem interrupção, rumo ao Monte Sião, guiados pelo leão. Segura essa pancada, sente o grau do efeito. Soldados de zumbi, os aliados guerreiros. Se tivessem direito a 3 pedidos pro gênio, o bagulho, a seda e uma mala de dinheiro. Nem missão impossível, nem 007, nem Daniel Sam, muito menos seu mestre. Nem cowboy de filme de faroeste, ninguém passou no teste, não aguentaram o back. Nem missão impossível, nem 007, nem Daniel Sam, muito menos seu mestre. Nem cowboy de filme de faroeste, ninguém passou no teste, não aguentaram o back. Nem missão impossível, nem 007, nem Daniel Sam, muito menos seu mestre. Nem cowboy de filme de faroeste, ninguém passou no teste, não aguentaram o back. Nem missão impossível, nem 007, nem Daniel Sam, muito menos seu mestre. Nem cowboy de filme de faroeste, ninguém passou no teste, não aguentaram o back. Ananana ganja, ananana ganja, ananana ganja. Ananana ganja, ananana ganja, ananana ganja.